Brasil 145, aguarde, previsto mais 5 minutos para o início do seu acionamento. O site autorizado decolagem, pistão no zero, vento 240 graus 072. Dia novembro, no solo 59, autorizado backtrack, pátio 4, me escuta até o corte. Caminho 4206, vento 250 graus, 07 nós, autorizado pouso, pistão 1 no 0. Teve pouso 1 no 0, vento 206. Tantras 217, decolado ao 00, chame controle 120, decimal 8. 1208, Tantras 217. Eco em dia novembro, estacionar frequência livre. Aguarde para início do táxi, voo no 715. O trip 5219 com 51 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicita o táxi. Aguarde para início do táxi, trip 5219. Aguardando, 52, zona 9. Táxi via Índia no ponto espera, chame a torre 186, ajuste no 0112, bom voo, voo no 925. Voo no 395, ingresso a via Juliette, portão 02. Web 6720, segue o tráfego da Gol, Juliette, portão 07. Juliette, portão 76720. 5219 na escuta. Escuta, 5219. Vai taxar até antes da entrada do pátio 1, ok? Ajusta no 012, aguardando para ingresso. Taxar até antes da entrada e aguardando para ingresso, com ajuste no 012. Repito, 5219. O gol no 75 na escuta. Sim, irmão. Ok, observe o início de táxi e parqueamento do Boeing da Web no portão 07. Após o senhor prossegue o táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste no 0112. Gente, observando a aeronave da Web, após prosseguir para o ponto de espera via Índia, chama a torre 118.000 com 10112, voo no 755. Afirmativa, a virada foi brusca, eu fiquei receoso de informar durante, não interferi na aproximação, mas grato pela informação. O parceiro 2231 no vento agora, instantâneo, está 260 graus com 08 nós. Tem intenção de decolada 10 ou a gente pode começar a sequenciar já para 28? Solo Salvador, o Azul 4206, de voo na Foxtrot na Alfa agora. Azul 4206, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette o 4206. Triple 5219 na escuta. Na escuta, 5219. Mantenha a posição, aguarde a passagem do Boeing da Gol Pintura Varig após Índia, no ponto de espera, chame a torre no 186. Ajuste no 012, bom voo. O que vai aguardar então o Boeing da Gol com pintura da Varig após Índia, no ponto de espera, chamar a torre no 186. Repito, 209. EP5219 na escuta? Na sua escuta, 5219. Ok, considere a última autorização do solo, mantenha a posição, informe que a pista em uso daqui a alguns minutos será 22, ok? Vou coordenar para o seu taxi já para a cabeceira Golf, aguarde. 5219, gente, aguardando. Tenha a posição, ok? Já matei a posição, falou 755. Gol no 755, na escuta? Afirmo, tá mantendo a posição na 755. Ok, devido à mudança de pista, daqui a alguns minutos o senhor vai decolar já com a pista 28. Aguarde para prosseguir no táxi e tem o Embraer da Azul que vai taxiar, após o mesmo o senhor será autorizado, ok? Aguarde. Sim, vou na 755. Azul 4206 na escuta. Na escuta. Ingressa via Juliette, portão 03. Juliette 03, 4206. Passarei 2231-05, decola o controle em 120.8. 128-2231, obrigada, boa noite. Boa noite. Firmar, o senhor mantém o perfil de saída da Euleda Bridge, porém com curva à esquerda agora. Da Euleda Bridge, curva à esquerda, 755. Escuta, 5219. Mantenha o perfil de saída, porém com curva à esquerda. 5219, vai manter o perfil à porta, porém com curva à esquerda. Gol no 755, prossegue táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera Golf, chame a torre no 186. Bom voo, ajuste no 012. Prossegue via Juliette Alfa, no ponto de espera 28 Gol, chama torre o gol 1786, 1092, gol 1975. 1925, tem livre decolagem, pista 10, vento 220 graus com 12 nós. Ok, siga o Boeing Cintura Varig após Juliette Alfa na Golf, mantém posição e chama a torre no 186. Ajusta no 012, bom voo. Vai seguir o Boeing então, depois da Juliette Alfa e na Golf vai chamar a torre no 186-3529. Tá 3145 na escuta? Ok, formando pit news agora no momento 28. O senhor mantém o perfil de saída da Euleda Bridge, porém com curva esquerda. Tá 3145. Tem livre o acionamento, chame para o táxi, só coordeno com a equipe de sol para fazer com a proa da 28, ok? No 925, decola de Salvador ao 08, controle 120, décima 8, 120.8, bom voo. 208, obrigado, uma boa noite. prossiga. Nós vamos de novo receber só a propagação da compartilha do espaço. Ok, ciente, em coordenação com a equipe de solo. Trip 5415, aguarde cópia, informação em curso é a Serra. Torre Gol 1755, aproximadamente espera para o nosso voo. Afirmativo, mantenha o espera, horário previsto para decolagem é os 14. Dentro, 1755. Ali mantém, cabeceira 28. Ali mantém 28, 1755. Tá 3145, tá? Se vê a Juliette Alfa no ponto de espera Golf, chame a turma no 86, ajuste no 0112, bom voo. 3545, copia. Copia. 3545, Ilhéus aprovado nível 160, via Golf 677. Decola da pista 28, curva à esquerda, perfil de saída da Euleda, após direto, transponder 5045, controle 120, decimal 8. Zero, né? Golf 677, decola da 28, curva à esquerda, subida da Euleda, DCT, transponder 5045, controle 120, ponto 8. Trip 5415, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. Bono 755, o vento 230 graus com 0 metros a nós, tem livre decolagem, pista 28. Livre decolagem, deixa 22, gol 975. 5219, ali mantém cabeceira 28. A linha e mantém na cabeceira 28, trip 5219. 1755 ao 05, chama o controle 120.8. 208. O vento 250 graus com 062 a nós, sem livre decolagem, pista 28. Livre decolagem, 35219. Salvador, está 3145 após a... tá livre, alinha e mantém a cabeceira 28. Alinha e mantém. Alinha e mantém a 28, tá 3145. Livre acionamento, chame para o táxi. Tem a saída pela quilo? Nativo, pista 28, para dentro da pistola. Ponto 8. Vai chamar o controle, 120.8, 35219, grato, até a volta. Dan 3145, vento 240 graus com 05 nós, tem livre decolagem pista 28. Livre decolagem da 28, Dan 3145. Trife 54 no 5, táxi via pátio 3, quilo, alfa, no ponto de espera Golf, chame a turno no 86, ajuste no 0112, bom voo. Trife táxi, quilo, alfa, Golf, ponto de espera, chame a turno 186. Gol no 856, copia. Gol no 856, Recife aprovado nível 390, via Peruíbe 58. Decola da pista 28, curva à direita, perfil de saída Aron, após direto Recife, transponder 5050, controle 120, decimal 8. TAN 3145 aos 22, 120.8, controle, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, 3145. TAN 3567, Brasília, aprovado nível 300, via Pêndulo 17. Decola da pista 28, curva esquerda, perfil de saída Arbor, Elefa, após voa direto ao Quito. Transponder 5052, controle 120, decimal 8. Cotejamento correto, chame pronto. Romeu, Serra, mais quilo, Águas Cobras. Salvador, cordial boa tarde novamente, Webjet 6720, sente informação terra, agora cópia Galeão 360. 6720, boa tarde, só poderia confirmar a OBT? É agora para o 55. 2055, ciente, aguarde a cópia, como que ainda não tenho no sistema, confirma o destino. Galeão, temos aqui para Upper Zulu 1-0. Ok, provável da Elida Bridge, aguarde cópia. Da Elida Bridge 28, aguardando cópia, ADN 720. Terra mais quilo na escuta? Ok, confirma o seu estacionamento. Ok, confirma a pista que solicita a decolagem. Usando Serra Vitor 364, baixar travado. 400, decola da pista 17, perfil de saída da Euleda, após direto Eudes, com curva à direita, via Pêndulo 44, aerovia. Transponder 5023, controle 119, correção, controle 120, decimal 8. assistente, Serra Mike Kilo, cotejamento correto, para acionamento do táxi, chame a bordo no 86, confirme o POB. Siga. Informa que vai passar 9 mil pés a 15 milhas. Eu trip 54 no 5, está no ponto de espera da 28, ciente da Gol, do avião da Gol na final. Afirmativo, trip 54, 15. Já que visou com o avião da Gol na final, após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 28. Após a passagem do Gol, ali mantém o trip 54 no 15. No 601, no solo 28, livra na taxiway Charlie e chama o solo 121.9. Ingressa a última esquerda aqui, mantém a posição antes da taxiway Índia e chama o solo em 121.9. Agilizando na medida do possível, gol no 601. Ok, vai entrar na última esquerda e chama o solo, então, gol no 601. Na próxima esquerda. Próxima esquerda e chama o solo, gol no 601.